sinônimos de espetáculo. Espetáculo. Alegria. Alegria. Criatividade. Criatividade. E, é claro, muita pressão. Muita pressão. Sua. DJ Gordo. E DJ Dinho Pressão. Aqui. Tô na área. Muita pressão. Atenção, caçadores. É chegado o grande momento. A dupla pressão do Pará vai assumir o comando do gigante. Pra frente, meu animal! Agora, agora, agora, agora. A maior pressão de aparelhagem do mundo vai começar. A pressão vai subir. A pressão vai subir! A pressão vai subir. Subindo! Só quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima. Só quem tá feliz joga a mãozinha pra cima. Vambora começar, vambora, bora começar. Lá vem a primeira, lá vem a primeira. Um, dois, bota pra endoidar, bota pra endoidar, bota pra endoidar. Dinho Pressão, maninho, sempre trazendo novidade assim, ó. Como é que tá o Caribe? Como é que tá o Caribe? Tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau. Toma, toma. Confia em Deus, joga a mãozinha direita pra cima aí. Joga a mãozinha direita pra cima. E agora explode o bagulho. Toma essa aqui. Sucesso tá na boca da galera. É bagulho doido! E hoje no crocodilo vai ser rock doido. O patrão mandou avisar que hoje todo mundo vai tomar o uísque do bom. E o bagulho vai ser louco. Bora pra cima! Betinho Playboy que tá pagando a bebida. Desce mais um uísque. Desce mais tequila. Até mandou avisar que a festa vai ter outro dia. Bota mais um uísque. Bota mais tequila. Pô, pô, pô, a champanhe estoura. De pioca, deixando o energético e vodka. Eu falei que o mundo dá volta. DJ Gordo, de Pressão. Bora aumentar o som, bora aumentar o som. Bora, bora, bora, bora. Aumentando, aumentando. O animal vai detonando, detonando. É a galera do Paysandu, dá um grito aí. A galera do Paysandu, joga a mãozinha pra cima aí. Só quem é do papão, joga a mãozinha pra cima. Bate na palma da mão. Uma lista branca. Boca do Papão, dá uma vaiada no Remo! Cadê a minha torcida do clube do Remo aí? Isso aqui é do Remo, joga a mãozinha pra cima e canta assim comigo, assim, assim, ó. Remo! Balança que bancada, não para de agitar. Dá uma vaia na torcida do Paixão aí! É pra balançar, o rock tá doido e não tem que parar. O rock tá doido e não tem que parar. O rock tá doido e não tem que parar. O rock tá doido e não tem que parar. Um grito bem alto aí. E quem gosta de homem faz barulho! Agora! É que o povo se estressou porque a gente se juntou. Apenas se juntou, né, bebê? Eu quero ouvir um grito. Boa, meu amor, porque só apenas começou. Já sei, feliz, mas fecha a atenção. Isso começou com o Gordo e Gudinho. Gordinho, pressão! É bagulho doido! O PDK falou: é na quentura mesmo, meu irmão. Retaguarda só de boa pra cima. bora! Ô piranha, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, bora, King do Clube! Fala, meu parceiro empresário Ícaro Carneiro! Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. E vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. E a pressão vai aumentando, e a pressão vai aumentando. Aqui a pressão só aumenta, moleque. Aumentando. E o Dinho Pressão já avisou pra galera. O final de semana começa assim, ó. Fala, DJ Gordo. E aí, Federal. Tem Crocodilo na Ave Tome Azul. Sábado é o filho de São Caetano de Oliveiras. Domingo é do Ponte da Copa Antiga fazendo show. E na segunda-feira você é o nosso convidado pra curtir o gigante lá no Ilha Bela do Cubu. Só quem tá gostando joga a mãozinha pra cima. E bora fazer aquela contagem. 5, 4, 3, 2, 1, já! A dupla pressão do Pará. Quem tá aqui é o Gordo e o Dinho. Vocês, vocês! Eu vou deixar você partir. Que bonito, caçador! Deus do céu. Não vou lembrar, você é pra... Engolindo pra esse plástico agora, meu Deus. E ficha, ficha, ficha, tudo pra lá eu vou ficar. E meu parceiro Rado, ele também, Donário, um abraço a você. O Vitor do Lava Jato e Água do Compressão. O meu parceiro Helder dos Mal Falados. O Garotinho da Chandeira. Meu amigo Isaac e a equipe. Você queria velha guarda esse moleque aí. Olha o Isaac. Amigo Rodrigo da equipe 5, você. O meu parceiro Gerente Alves. Toda a da Pizzaria Companhia Paulista de Pizza. Aqui, ó. Amigo DJ Sayag. Ele, o meu parceiro Betinho Playboy. O DJ Mulher. E a galera da Golada também tá na área. Hoje é só o início de impressão. Na comemoração do aniversário do meu parceiro Thiago Tormento. Ele, o Raílson Carvalho. Meu amigo Bruno Verdelho tá na área. O que me fez sofrer. Amiga Teca. E aí? Fala, Rodrigo do Croco! Macaquinho, sal de você! O meu parceiro Perturba! O Gago, o Rei da Uva, tá todo mundo aí, ó! Se oito do tal, eu vou ficar! É a família, pressão na área! Mas de você não vou lembrar, você é a página virada! E com a equipe, ficha, ficha, 28 do tal, eu vou ficar! E bora detonando, bora, bora detonando na pressão, o animal! Detona, detona, detona! Essa parada aqui é o Bezerra. Do batidão! Segurou! Segurou! Segurou! Segurou! Na batida, na batida! Deixa na batida, deixa na batida! Eu quero ver agora, quero ver agora, quero ver agora! Toda Toda bandida gosta de pressão. Toda bandida. E aí, vamos Macedo! Toda bandida gosta de pressão. Depois do rock! Gosta de pressão, depois do rock. Sequência de ladrão, sequência de ladrão, sequência de ladrão, sequência de ladrão, sequência de ladrão. E o nosso amigo? Sequência de ladrão, sequência de o Carlito Silva! Ele também tá no croque, seja bem-vindo, garoto! Só quem é bandida vai fazer. Só quem tá solteira vai descer até o chão. Até o chão, até o chão, até o chão, até o chão, até o chão, até o chão, até o chão. Pode me tirar tudo que eu tenho, dum, dum. Pode falar tudo que eu falo, oh. Mas eu só te faço um pedido. Só não encosta no meu namorado. É a música do Pote. Só não encosta. Bora, Pote, bora, Indiana. Já confirmado, segura no Ilhabela. E aí, Lucas dos Cara de Pau, segura, garoto. Sabe com que eu passo e finjo que não te vejo. Vou que a tua cara é hoje meu maior desejo. Tu evapora com a minha. E aí, Felipe Cadeirante. Agora vai. Júnior, homem do Uber também tá na área. Meu amigo Breno também do Uber tá na área também. Segura, Breno! Quero ouvir agora! Essa música eu só me lembro do meu parceiro Renato Reis. E aí, meu parceiro Renato Reis? O garotinho do story. É a volta do meu parceiro Wesley dos Magnatas. Edson Júnior, você é o Felipe Cadeirante. No som que eles dão valor. Olha onde eu vim parar. Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada. Mas como eu ia imaginar que no lugar do... E o nosso camarote ao lado, aniversário da Nanda. Parabéns, Nanda, 21 aninhos. E o camarote aqui ao lado tá pegando fogo. Espera mais um pouco que tu vai ver. Essa bicanda, vai, vai. Felipe Freitas e os Crocorred também do Nara. Pode crer, garoto. E a minha PDK também já por ali, ó. Meu parceiro, o Del PDK, bora, Del. Hoje tá mil graus, moleque. Tá mil graus. Mil graus. Toda quinta é assim, ó. Onde vai? Já tô acostumado já, gente. Olha onde eu vim parar. Mais uma vez o coração se apaixonou pela vez. Olha o Del PDK. Mas como eu ia imaginar que no lugar do coração. Vem, tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber. E é no mesmo jeito que eu vou te esquecer. Espera mais um pouco que tu vai ver. E amor! O amor que eu sinto por você. Nada disso você deve entender. Eu já gostei. Depois do crocodilo, depois do crocodilo a gente endoida na beirada. Toma desdentada, toma desdentada. Depois do crocodilo a gente endoida na beirada. Ai, ele gosta, ele gosta, ele gosta, ele gosta. Vai, me solta. O DJ Juzinho falou, me solta, porra. E aí, DJ Juzinho? Ele... O autêntico alô acontece. Olha meu parceiro Paulo Bahia. E aí, Paulo Bahia? As molecas já estão na fita. E o Arthur Diniz diz assim, ó. Estão na fita. As molecas já estão na fita. As molecas. O homem que comanda o grupo Las Vegas. As molecas já estão na fita. As molecas. Isso aí é o papo dele. Bora ver quem ela vai falar pra ele. Molecas já estão vai, na fita. Vai, vai. Eu não fiquei na fita, tu que foi iludido. Eu ia pro crocodilo, ainda pegava teus amigos. Pegava teus amigos, pegava teus amigos. Pegava teus amigos, teus amigos, teus amigos. E aí, Júlio Rogerinho também da Bros. Tá no berço, parabéns, Rogerinho. E meu parceiro Doug também, um abraço, Doug do Dinho. Dinho Pressão. E a galera vem fazendo caquinhado, caquinhado desse jeito. Baby do baby do piru, baby, baby. Já que é referência e marca do Pará. Bota no telão, neném. A Juicy Modas e a Muse diz também. A marca que veste a mulherada e também a rapaziada que curte animal. Agora a coleção masculina também da Muse diz. Sucesso, meu parceiro Kini Malães. Bora, Juicy. E o nosso parceiro Ícaro Carneiro, o homem da Belinha. Olha a boutique multimarcas também no telão aí, ó. E vem, vem, vem. E o meu parceiro Guega, o homem que comanda nas boutiques, a boutique mais top de Guaraci. Eu falhei bem. DJ Ivan Macedo também, galera. Agora eu sei, eu te magoei bem. Vai, Ivan! Segundo! Mas vamos tentar conversar. Tem novidade chegando, né? Conversar, tentar nos reconciliar. E eu? Eu te amo tanto, custa tanto. Bebê, sente, sente, sente. Se tu ainda me ama. Parceiro Rodrigo da equipe 5, ele e sua esposa, e o gerente Elvis também. Eu só te peço, só mais uma chance. E o queijo do croco também daí, ó. Chance. E aí, Bruno Verdelho? Eu só te peço, só pode esquecer daí também. Mais, só Bruno Verdelho. Uma chance, só mais uma chance. Rafael, que daí é. Produzindo o que você gosta de ouvir. DJs Wellerson. E a galera da golada. Os jovens. Eles estão aqui, ó. É o Ultra Briguinho também tá na área. Valeu, Ultra. Eu sei que eu falhei bem. E também nosso parceiro Caju. Amor, eu sei. Olha o lanche do Caju aí, neném. Ambiente mas top na Barão. Viva pra todas as meninas. Que é prova de verdade, vem na cor. E a equipe Snyder do Icuí. Alô, Rafael, Vitinho Leda, equipe Snyder. E olha meu parceiro, o João do Gelo. O rei do gelo da TF tá no telão. Segura, neném. Essa visão, pega a visão. Só surubinha de leve, surubinha de leve. Que essa menina maluca. Depois tá que fica, baixa a bola na rua. Amigo Primo Rico, o Gag e a Família Pressão. E o nosso parceiro Nilson no chute certo chega no telão. Olha o chute certo no telão aí, ó. E meu parceiro Wesley também dos Magnatas. Tá de volta no som que ele ama. Crocodilo Prime. Hoje quem é parceiro Wesley? Meu companheiro de empresário Ícaro. Ícaro Carneiro. Da boutique multimarca. Valeu, Ícaro! Já sabe, agora tá solteiro, moleque. Pra cima! Pra cima! Pra cima! E no nosso telão, a sorveteria distribuidora Sabor da Fruta. Enquadra aí, enquadra aí, enquadra aí, enquadra aí que eu quero ver. Enquadra aí que eu quero ver. Lá vem. Hoje eu sou o resultado do seu desprezo, do seu descaso. Isso faz me sentir como um beija-flor procurando flores. Será que errei em ter te amado, em ter me entregado? Te amei, mas você não levou a sério. Não sou... que nunca chorou por amor. Não, não, não veja em mim nenhum super-homem. A prova de tudo, se é assim, você é pra mim. kriptonita, me toque e fico fraco. Diz. Você me perdeu. Sou mais de ninguém. Ti tirari tirari rarara. Estou dividido. Desde que ela segunda pop, galera da segunda pop, galera da segunda pop, galera. Você quer? Toma! É assim que tem que ser! E o nosso empresário patrocinador Betinho Playboy! E a doutora Cristina enquadra no telão aí, neném! Aniversário do Gabriel Almeida, o Tom de Doideira tá aqui. E agora já! Bota pra tremer, bota pra tremer. E tem esse ombrinho, vai tremer nesse ombrinho. Bora de dedinho, vai botando na pressão. Bora de dedinho, bora, bora. Bruninho da equipe, desce também, tá na área. E agora, Sayag! Quem tem tatuagem aí, dá um grito. Só quem tem o nome do seu grande amor tatuado na pele vai cantar bem alto, eu quero ouvir aqui. Mulher que gosta de dinheiro aí, dá um grito bem alto aí, ó. Duas paixões me dividem. Agora, vai. O que fazer se tenho que escolher? Escolhe agora. Está tão difícil esconder, não dá, não. Se escolher amar. Quando me lembro do teu beijo, bate a saudade, um desespero não dá mais. Essa aqui ela é junto que tá, quer ver? Agora, quer ver? Não dá mais pra esperar, o tempo castiga. Eu preciso por conta de vocês, vai. Encontrar. Só vocês. pra te falar. Já. Olha, vou ajudar, vou ajudar. Acende a luz, me enxerga, eu não aguento. Canta mais. Sofrer. Você. Vou ajudar. Não deixa eu ficar como estou. Que é a cara do tio neném. Fica comigo. Velha guarda R4. Por causa desse amor, quando... Amigo Sussu. Eu penso. Sussu PDK, Nilma PDK. Quando... Deixa então falar. É como meu grande amigo Del PDK. Só quero te amar. E aí? Vamos fugir. Se liga aí que eu quero ver vocês cantando. E... do amor bandido. Hoje eu estou. Estão cantando, né? Tudo em você. Você me conquistou. Essa música é a cara do Átilo, velha guarda. Amiga. O Átilo, a guitarra de casamento marcado. Vou te levar comigo. Já, já. Coração. É a volta do Netinho. Vem, amor bandido, amor bandido. Samia Torres. Fiquei na paz. É a GDK. Vem, amor bandido, amor bandido. Empresário Betinho Playboy. Me apaixonei, amor bandido, amor bandido. Parceiro Átila também da área! O ícone das aparelhagens, Átila, o velha guarda. Amor bandido, amigo, roubou meu coração. Alian, empresário do peixe, amigo. Empresário do peixe, o Arthur, o Rariel, o Perinho Playboy, o Davi Cadeirante, o Playboy, penso, Ultra Breninho, segundo, falar. E no nosso telão, só quero te amar. A mais nova onda aqui no animal. Parabéns, é o Império do Bronze. Aonde você é a rainha, tá ali no telão, neném. O gigante Crocodilo Prime. Ele vai te pegar. E a galera vem comigo, vem, vem, vem. Isso aqui tá solteira, joga a mãozinha pra cima. Amiga, abraça outra amiga, agora fala amiga. É na quentura ou no frio? Vai, vai, vai. Se tiver o grito, não vale. Mas me perdoa, meu amor, porque só apenas começou. Já lancei três hits, mas preste atenção. E meu parceiro Louro da Cabanagem. Tremendo. O marido, você, o Ronan. Família Bicho da Cabanagem. Tremendo. É Valdeci Projeto. Meu amigo Valdeci Projeto, receba aí um abraço do Gordudinho. Amigo particular, seja sempre bem-vindo. Do rock, tchau. O Sávio Gama, amiga, pra afrontar. João Oliver, cheque, o Eric Lima, você, o Ronald Fernandes, Paulo Fontete, toda a galera aqui, toda aqui, tá aqui, ó. E Rocha, né? Manda a bunda pra mexer. Rodrigo do Globo, toda WM chama Loma e as gêmeas da canção. Me aguarda, baralho. Eu vou chegar lá. Bunda no chão, vai passar, lisa. E nossa parceira Laí, também deu na área. Aliso. O rei do pescado deu na área. Bora lá, aí. Pra cima! Vai, para, para, para, para, para, vai, para, para, para, para, para, amigo Manteiga! O Adriano do Cal, valeu, Adriano! Jean de São Cibier! Mandando as melhores! Começou Começou novo duelo, Jerry Smith tá mandando. Começou novo duelo, Nando DK tá mandando. Morena jogando, loirinha jogando, vai. Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do... E hoje Morena, é aniversário da minha amiga Yarima Neves. Parabéns novinha. Fala, Yarima! O Steve Reis tá aqui. Já comemorando por ti. Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Parabéns novinha, tu... Tá estilo Jerry Smith hoje. Parabéns novinha, tu... Mil graus. Do ano. Dum, dum, dum, dum, dum. Dum, dum, dum, dum. O Raul de Itaú, seu amigo. É a número um. Todos aqui, alô, Alan Souza. Dum, dum, dum, dum, dum. E meu parceiro Raul Estumando. É a... Ele é a Cláudia Buquer. Dum, dum, dum, dum, dum. Dum, dum, dum, dum, dum. Pra mim você é a número. Garantida fronteira. É número... Amigo Helder dos Mal Falados. E a minha família pressão. Pra mim você... Crocodilo Prime. Crocodilo Prime. Só quem não tem hora pra chegar em casa aí dá um grito. Vai! Solteiro, joga a mãozinha pra cima. Quem tá feliz, joga a mãozinha pra cima. Faz o sinalzinho da amizade. Faz o sinalzinho da amizade. Faz! Faz o sinalzinho da amizade. No caqui, lá no caqueado, no gingado balançado. Lá no caqueado. Torcida do Paysandu, dá um grito aí. Torcida do Remo, dá um grito aí. Torcida do Corinthians, tá na área também. E a galera do Flamengo! Quem tá solteiro, joga a mão pra cima. Quem tá solteiro, joga a mão pra cima. Meus amigos, eu voltei, eu tava ficando doido. Amar, amei, gostar, gostei. Era o quê? Ô moça, não. Cima da outra. Vai pra lá, vem pra cá, vai pra lá. Quem confia em Deus, joga a mãozinha direita pra cima aí, ó. A mãozinha direita pra cima, quem confia em Deus. Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima. Aponta o dedinho, assim, ó, assim, ó. São amores, amores que matam. Só quem nunca levou um chifre aí dá um grito. Não, vou perguntar de novo. Quem nunca levou um chifre aí, dá um grito aí. Quem já levou chifre, joga a mãozinha pra cima aí. Aí, tudo isso? Quem já levou chifre, joga a mãozinha pra cima. E quem já colocou, faz barulho! Armandinho, tu levantou três vezes a mão, foi? Volta aí, Playboy. É perigoso mesmo. Cadê o desgraçado Rione? Abre o jogo, acaba. Ele de Gelson do Príncipe. Eu confiei. Negócio tá bom. Meu coração abusou e machucou. Noite do. Eu faço o convite. O meu parceiro DJ Gelson, dá um chega aqui. Mas com... Alô, Gelson, chega mais, garoto. Nessa fase. Quem sabe ganhando, vai! Amor. Leozinho Playboy ao vivo. Não é você. Obrigado. Bora, Neguinho de Mix, você e a família Maguari. Isso eu vou falar. O Vlad e o Keké. Fala, Vlad. E parabéns pra você. Que Jesus, o Railson Carvalho. E minha paixão. Toda a diretoria, não vale se queimar. Obrigado. Aqui. Vou demonstrar. Isso eu vou falar. Manda um abraço especial também. Oh. Amigo Neto, também o Edson. O Edson dos Brabos, GMB. E também da companhia do Ivan Macedo, meu DJ. Vai, Ivan. Ele aguentou a pressão, ele. Muito quente, ele falou. Eu confiei, entreguei. Meu coração é bruxo e mágico. Olha quem tá na área. Do meu lado. Meu amigo Clailson. Aqui. O homem do búfalo. Já que o Edialso foi embora, eu vou chamar o Batata daqui a pouco. Nessa vaza de. Aí os Carvalho. Vai doidar, garoto. E parabéns a você. É aniversário do Thiago Dormendo. E minha paixão. E já mandou avisar que começa hoje. Obrigado. Só vai terminar dia 15 do mês, moleque. Esse é meu vaso. Haja dinheiro, desgraçado. Olha o malambinho, olhou pra minha paixão é você. Ê, Tarco Diniz! Vou demonstrar, esse é meu pau. Olha aqui, tá na área também. E parabéns a você que me fez entender. E minha paixão não é. O nosso amigo Buda! Obrigado. O Buda, vou demonstrar. Gente boa esse Buda, ó. Você conquistou apenas um sorriso. E o nosso amigo? Do meu lado é tudo que eu preciso. Nosso amigo? Tiro teu beijo. Thiago Miau do Bigui. Teus braços. Hoje é aniversário. Do lado enquanto existe. Cairu. E amar é pecado, será que. Olha quem tá na área. Pra não me deixar. Agora já. E você me conquistou. Me fez louco de amor. Agora eu lembrei. Você me ensinou. Meu parceiro Isaac do Marex. Eu sou no meio dos caçadores. Olha isso aqui. Um abraço dos irmãos. Gordo e Dinho, pressão. Você me ensinou a ser quem eu sou. DJ Jailson Silva. Dinho, pressão. DJ Lohan. Que é muito firme, ó. Agarra ela e dança. Baby, I don't understand it. You're changing, I can't stand it. My heart can't take it. Oi! Quinho pressão. Pega fogo, Caribe Show. Quem gosta é o Del PDK. Pega fogo, mano. Baby, I don't understand. Felipe Freitas. Croco Regi na área, valeu! Carreira solo de engraçado. É viciado de massa de engraçado. Deve ir de poxa lá. Agora fica de tribulado. E os nossos empresários do Castanheira. Galera da Golada. Uma latinha só um gole, moleque. Alô, garçom Romário. Se puder, traga água, por favor, pai. Olha onde eu vim parar. Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada. Mas como eu ia imaginar que no lugar do coração da princesinha não existia. Um, dois, três, nada. Vai! Tudo bem, tudo bem. Você tá me ensinando mesmo sem saber. E é com teu desprezo que eu... Nosso parceiro Lucas. Dos cães de pau, sempre quido de mal. Pra Lucas, agora! O amor que eu sinto por... E o Bruninho, equipe TF, dando uma forra hoje. Isso você deve entender. É, desgraçado. Jogo, eu sei jogar. E meu amigo Armandinho, aqui na frente. Você não sabe o sentido. Meu parceiro Renanzinho, e você? Por... E meu parceiro Fiel, meus põe na fita. Tem gente no berço hoje aí, ó. Você deve entender. É só uma festa aqui do lado esquerdo. Mas nunca vou ganhar. Agora, Rogerinho, daqui a pouco, Deus parabéns. Não sabe o sentido. Processe o bolo. Porra nenhuma, né? E o meu parceiro Davi Cadeirante. Ele também tá na área. Bora, Davi. Amigo louro da cabanagem, o marido. O Ronan, o Gabriel. A família Peixe da. Mais uma vez o coração. Peixe da cabanagem. E aí, louro? Nada mais como eu ia imaginar. Que no lugar do coração da princesinha não existia nada. Doce. Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem. Thiago Tormento. E é com teu desprezo que... É só o início hoje. Espera mais um... Tá chegando o aniversário da família Baguari. Prepara. O bagulho vai ser doido. O amor que eu sinto por você. Nada disso você deve entender. O teu jogo eu sei jogar. Mas nunca vou ganhar. Porque você não sabe o sentido de amar. O amor que eu sinto por você. Nada disso você deve entender. Mas nunca vou.